Seção 74 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. O Matuto Mineiro, de Urbano Duarte. Urbano Duarte, Bahia, Lençóis, 1855. Continuador de França Júnior, cujos processos literários adotou, fazendo-se crítico humorístico dos costumes, hábitos e cestros da nossa sociedade, Urbano Duarte é um observador inteligente e um narrador de inexcedível graça, só comparável ao mestre, de quem é sincero admirador e apreciador. É o autor dos Humorismos, interessante volume de chistosas crônicas narradas com graça, em estilo original e natural, duas qualidades que raramente se encontram juntas. Urbano Duarte tem escrito em quase todos os jornais da capital da República, entre eles O País, onde publicou a maior parte dos seus humorismos, e o Jornal do Comércio, onde ainda escreve as belas crônicas do domingo, Sem Rumo. É colaborador de muitos jornais do interior, como, por exemplo, O Estado de São Paulo, e escreveu assiduamente Na Semana, a melhor folha literária que se tem publicado no Brasil. Urbano Duarte ocupa na Academia Brasileira de Letras a cadeira França Júnior. Como autor dramático, Urbano tem escrito Anjo da Vingança e Escravatura, dramas. O Matuto Mineiro. Neste mundo, há muita gente finória, sagaz e manhosa. Porém, não creio que ninguém leve vantagem neste ponto ao campônio dos sertões de Minas. O tabaréu mineiro, com os seus ares simplórios e ingênuos, é uma criatura capaz de engasopar até o fígado de Bemaché. Ele, porém, é inembrulhável, invencível em finura, e quem se meter a embaí-lo com ardis e ciladas pode contar com o arrependimento. Note-se que o Matuto de Minas é homem honrado e cumpridor da sua palavra quando trata com gente que faz o mesmo. Porém, desde que desconfio do cristão, ah, meu Deus, quebra o corpo manhosamente e põe-se em guarda, como quem diz aos seus botões. Então vosmecê está cuidando que eu sou algum pateta? O seu semblante nada demonstra. Continua a sorrir com ares inocentes, pitando seu cigarro. E a cada léria ou balela que outro pretende impingir-lhe, o Matuto responde com gesto de hipócrita credulidade. Ah, pois, hein? Ora, veja vosmecê. Quando se pensa que o roceiro está cantado, ele sai-se com uma refinada astúcia, lenta e maduramente combinada, que nos deixa de orelha em pé e queixo caído. Lembro-me de uma partida que se deu com um caipira lá para as bandas do Paracatu. Como todo mineiro da gema, este não era lá muito amigo dos progressos e não gostava da estrada de ferro. Tendo-se construído uma ferrovia na sua província, o homem torceu-lhe o nariz e protestou jamais embarcar em semelhante trapizonga. E durante muitos anos continuou a viajar no seu burrico, pelas suas estradinhas, fazendo meio-dia para comer à beira d'água o seu tutu com torresmos, armando a rede em dois pés de árvores, quentando fogo e contando anedotas do tempo de 42. O agente de uma estação férrea procurava seduzi-lo e catequizá-lo, demonstrando-lhe em como uma viagem pelo trem era mais rápida, barata e cômoda. Porém, o Matuto não se convencia. Um dia, contudo, tem urgência de chegar a certa cidade e vê que a cavalo não a poderia fazer. Vai à estação e pergunta quanto custa o bilhete. O agente regozija-se. Ora, até que afinal convenceu-se, hein? Não, senhor. Eu quero saber quanto custa o bilhete para um burro. Para um burro? Sim, seu compadre. O agente consulta a tabela e diz: 13.300. Então dê-me um. Vendido o bilhete, o muar foi metido dentro do vagão próprio e o dono também entrou, na ocasião em que o comboio se punha em movimento. Então, grita o agente, o senhor não salta? Não, senhor, eu também vou. Como assim? Não comprou o bilhete? O matuto meteu o pé no estribo, montou no animal e gritou muito ancho quando o carro já saía fora da estação. Eu vou a cavalo! Humorismos, Imprensa Nacional, 1894. Fim da sessão 74. Gravado por Rogério Maciel.